Отлично. Salvador, é o gol 1804, pronto, parou, ingresso decolar. 1804, autorizado a minha área decolar, visto no zero, vento no 30 graus, 0612 nós. Autorizado a minha área decolar, visto no zero, gol 1804. Frequência 2545, alterno 2085, gol no 642. 2545, alterno 2085, gol no 642. Está com 869, 350, alterna Galeão. No 607, direita, ponto espera, 18.012, gol viagem. 2602, Portão 2 autorizado para puxar Chamtac. Autorizado, chamada para o Chamtac, Chamtac. Torre Salvador, gol 1607. Gol 1607, ali mantém pista no zero. Ali mantém no zero, gol 1607. 804, tocola 45, controle 119, decimal 8. 198, bom dia, obrigado, 804. Bom dia. Salvador, bom dia, gol no 804. 804, contato, radar, submantém aterismo 60, na seta da El Leda, após BDF. El Leda, BDF, salve do 360, 804. Rodo 607, autorizado a decolagem, pista no zero, vento no 20 graus, 0619. Desde decolagem, gol no 607. É, no 605, bom dia, guarde a cópia, ajuste no 0 no 2. Brasília, Guarda Cópia, número 2012. 607, decola 48, controle 119, decimal 8. 198, no 607, boa. Boa. Controle Salvador, gol no 607. Gol no 607, contato Adasso, mantém nível 360. Bom dia, sessão 360 no 607. Salve Salvador, gol 1795, 184 a bordo, 350, alterna Campina. Direita, ponto de espera 186, 1012, uma boa viagem, confirmando o PLB. 184. Modelo com a equipe de solo, a aeronave da Gol está liberando o setor, apostar de mão. Pode parar na posição 897. Firmo. Autorizado? Autorizado. Entra. 605, cópia. 1605. Firmo, gol no 605 para a cópia. Pronto, cópia no 605. Galeão 360, Peruíço 50, pista, com, após conforme rota do plano, pista no zero, curva direita, saída da El, Lida, Videv, controle 119.8, transponder 5553, o gol 9605. Correto, portão 11, chama pronto no 605. Tem 597 para a cópia. Brasília 380, peso 197, pista no 0, curva direita, saída gole, transição o fito, controle 119.8, transponder 5560, então 3517. Confirmando 5560, chame pronto, portão 7, então 3517. Chame táxi. 04 no Recife agora, na frequência 251, alterno 3325, voo 804. 251-3325, obrigado, bom dia, 804. Bom dia. Colo 7 no 5, decola 5-4, controle 1 no 9, decimal 8. 19-8, gol no 7 no 5. Controle Salvador, gol no 7 no 5, bom dia. Foi por cima. 7 no 5, decolou, efetuando a gole ofício. Sente contato, submantenha o nível 360, aceita gole Eva ofício e modifica o transporte para 5550. 5550, sente. 12, amor, né? No 607, chame Recife agora, na frequência 1251, alterno 3325, boa viagem. 51-3325, boa, no 607. No 7 ou no 5, controle? A escuta, no 7 ou no 5. Submantenha o nível 340, restrito pelo centro, gol no 7 ou no 5. Restrito 340, no 7 ou no 5. 3597 autorizado, chamando. Para o 9.8. 19.8, gol 1897. Bom dia. Bom dia, bom gol. Obrigado. Salvador, gol 1897, bom dia. Gol 1897, contato na decolagem sul, mantém 360, na saída da Eulida, pode bridge. Da Eulida, 360, gol 1897. Vai seguir a aeronave da Tante, está puxando no portão 7, quando pronto no ponto de espera 18.6, ajuste no 0.2, Boreas. O 1.7.1.5, chame Recife agora na frequência 260 até 1.288. Táxi em frente, Juliette, ao fonte de espera 18.6, mil e 12, boa viagem. A cópia, o ajuste no 0-1-2-0-3-1-5-3. Ah, tá. A 35 no 7, autorizado a minha área decolar, pisto no 0, vento no 30 graus, 10 nosso. Decola no 0, 35 graus. 897, chama Recife agora, frequência 251, antena 33, decimal 25, boa noite, 897. Pra, Recife 1251, 3325, bom dia, 1897. Bom dia, boa viagem. Obrigado. Meia 05 ali, mantém pistão 0. Então, 35 no 7, decola 09, controle 1 no 9, decimal 8. 109, verso 1, direto 35 no 7. Yeah. Salvador, bom dia, 35 no 7, decolou na 6. Gol, Oscar Romeo. Prossiga o Golf Oscar Romeo. Bom dia, senhor. Oscar Romeo, solicita uma autorização para a reboque da ponte número 5 até o pátio número 3. Autorizado, início de reboque, reporte para ingresso no pátio 3, o Golf Oscar Romeo. Oscar Romeo, ciente. Pronto para cópia? Pronto, cópia 3153. Salvador Galeão 380 para o ISC 50, após conforme a rota do plano, 190 decola, curva à direita, saída da EL, Leda Bidev, controle 119.8, transponder 5563, do TAN 3153. Autorizado, Leda 380, conforme o plano de atendimento, principalmente da fala da TES, provincia da EL, Leda Bidev, 5563, ao transponder, o controle 19.8. Correto, 3153, portão 8, chama pronto. Reportaremos. Apoio pega estacionamento do 3, zona 53. Autorizado, chama o táxi. Controle, hotel 35, na frente, está presente, pode voar o fito. Controle, prossiga. Hotel 35, no 7, está presente.